Controle Salvador, Eco Papa Sierra, bom dia. Papá Eco Papa Sierra, contato radar na decolagem, suba via saída da Arbor para nível 200. Papa Sierra via Arbor 200. Papa Tango Juliette, Serra Tango, 40 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, submantém nível de voo 100 para serviço de informação e alerta. Chame o centro Recife na frequência no 2685, alterna no 2545. Chame centro Recife na frequência 1251, alternando no 3395. 251 no 3395, alternando na água. Papapá, Eco Papa Sierra, confirme a proa ideal para destino. Presente a 277. Papapá, Eco Papa Sierra, da presença autorizada para o destino. Apresente para o destino, Eco Papa Sierra. Voo 1160, deixa para 2000 pés. O ajuste 1019, cancelada essa restrição de altitude em TAP, livre LS aqui da Bíblia 0, rapaz, está estabilizado. O 2000 está livre das restrições de altitude em TAP, desce para 2019, chamada estabilizado, 1160. O 1160, forma o tráfego 2 horas, 20 milhas, noroeste, cruzando 050 em subida, Bravo Eco 9 Lima. Ciente do tráfego, 1160. Papapá Eco Papa Sierra, tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida para 2000 pés, Boeing 738. Papa Sierra, é. O 63112 para autorização. É. 6312, informação Kilo em curso, aguarde um minuto, qual foi para a saída Cuca, número 2, por favor. Previsto Cuca, obrigado. Solo para o táxi 3179 com 189 a bordo. 3 horas e 40, galera. Táxi via 41 no Índia, quando espera chamar a torre 1 no 8395, altimetro 9099. Bom voo. 9099, 41 no Índia, chama a torre 2195, chegada. Copia, prossiga. Autorizado o ponto seguro em nível 3360 da corda 10, com primeira curva direita na saída da Eulisa após direto. Autorizado 44 a primeira do veículo intercepto após conforme rota prevista no plano de voo. transponder 5542, controle 120, decimal 8. Dato seguro 360, decola da 10, curva direita da El Leda 5542, transponder 208 no controle, via roda do plano. Pô, 2196, proteja a meta com essa, a porta tá pronta para o pushback em acionamento. Prepara. Puxa 6312, copia. Puxa. Autorizado o Recife, nível 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída. Pul Cajama após Jamo Caju, transponder 5535, controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para Recife, decolando 10, curva esquerda, Pul Cajama, Aru, 5535-20-863-12. Puxa 6312, cotejamento correto, após a próxima para o funcionamento. Puxa, está pronto já na posição 03. Autorizado, reporte saque. 6392. Pastor 32, controle Salvador, prossiga. Pastor 32 está seguindo de Recife para Porto Seguro e antecipação em a nossa escolar 10. Próxima decolagem é, do plano Porto Seguro, Salvador. Então, ligou no 1160, estabilizando ele SXV 10. Bono 1160, complexo final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1195, obrigado. Pastor 32, acione de antecipação. Mantenha o nível 100, reporte através da posição coral. Entendo que solicita antecipação do seu plano de decolagem por seguro para Salvador, confirme. Afirmativo. Tente, pastor 32. Qual foi estimado de decolagem para Salvador, de Porto Seguro para Salvador? Estimado decolagem 1355. Entendo então que já foi confeccionado seu plano de voo de Porto Seguro para Salvador, confirme. Afirmativo, o plano Porto Seguro Salvador no 090 era aos 14h40. Solicito antecipação para 13h55. Quilo autorização brasileira. Tá 3304 de formação, quilo, aguardo um minuto, cópia, prepara, agora elevo. Agora elevo, aguardo. Ok, grato, mantenha a sua frequência. Aqui eu mantenho a nossa frequência para coordenação, pastor 32. Já está voando direto no rumo de Nápoles de Léus? Direto, Porto Seguro. 308, está 3, não fechando na porta. 1160, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 099. É, esse autorizado pouso no 0, 1160. A este de Salvador, pastor... 61 mobilizar Salvador, vigilância, pastor 32. 32. Controle Salvador, bom dia, até 3179, cruzando 21 pés, no perfil da Eulê da Monte. Então, 3179, contato na decolagem, tudo mantém nível 320, suba via saída da El, transição Monte. Sobe via o 320, até 3179. 9h30, aguarda, correção autorizada, se tiver que funcionar, pode estar. Puxa, galera, 3, 1, 2, para o táxi, confia bem, é esse, 1, 2, 3, é o 7 na Salvador e a nossa... horas. Taxi Índia, Bom dia, Brasília, nível 340, da Fala da 10 com primeira curva direita, na saída Arbor, Elefa. Pesulo 17, a primeira aerovia, pode compor minha rota. Corresponde 5540, controle 1 no 207 Brasília. 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5540208. Plan 3304, protegimento correto, após o banco foram que vai questionamento. Já está pronto, senhora. Portão é o 07, puxa a senhora. Paulo, bom dia. Gono 1160, Livrona, se escuta. Gono 1160, bom dia. Taxi via Alfa, repórter 7200. Via Alfa, toda Juliette, amará. Paulo, copiou 3304, pronto, puxa o bem questionamento no 07. Autorizado, repórter táxi. Escutando aí. Cidade de coordenar para de morte, para a ordem 10. Cidade de coordenar para a consciência, para a presença de morte. Muito obrigado. Bom dia, o Xenem 3, 1-2. Atualizado, Leandro, decolar, pistola 0, vento 1, 3, 0 graus, 1-2, 9. 130, 1 dúzia. 1019, notinho. Firma autonomia? 12,50. Gente, aqui é via Mate 1 no Índia, ponto espera 2 e 1 no noite, 295, altímetro 1099, bom gol. Mate 1 no Índia, 1019, torre 395, gol. 1-2-1-1-3-0-4, mantenha a posição, aguarda para o pushback. Mantenha a posição, 3-3-0-4. 1-1-1-6-0, após a passagem do Boeing da companhia, taxiando até o ponto espera, ingresso via Juliette para o gate 1-0. É, após a passagem do Boeing da GU, via Juliette para o 1-0, GU 1-0. Após quando o meio da de descida, aguardando o contato radar. Pode iniciar? Aguarde, professor. Salvador, gol 2196, ponto de espera, pronto. Gol 2196, aliás, mantenha 3, Suno 2, Equador 09, chame o controle, Salvador 120, decimal 8, Rosete. 208, graças. Gol 296, decolagem autorizada, Suno 0, vento 1, 30 graus, 129. Decolagem no 0, gol 296. Gol 296, decolagem autorizada, 279, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Pode confirmar a frequência, 3179? 3179, Recife em 1251, alterna 13395. 251-3395, 3179, acabou. Controle Salvador, Xanair 6312. Xanair 6312, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Via PUCA para 350, 6312. Deixa eu ver que a Xanair pode sair. Lima mais Pitango não há tráfego a reportar. Setor, descida a critério para o nível de voo 050. O ajuste Salvador 1099. Confirmo, vento 130 graus, 130 graus com 10, 109. 130 com 10. Voo 2196 declara os 11, controle Salvador 120, decimal 8, por 10. 208, vento. 0 a 71 milhas nordeste de Salvador, o ajuste em Salvador 1019. Controle de Salvador, gol 2196, decolou perfil da EL, passa 2000. Kilo, prepara a saída agora, elefa, agora nos copos. 360, gol 2196. Confirme a prova que está solicitando Lima, mais tarde. Autorizado, Tóquio, Lima Mike Tango. Curitiba 340, decolada 10 com primeira curva à direita na saída Arbor Elefo. 221 na primeira aerovia que intercepta após conforme a rota prevista no ponto de voo. Transponder 5547, controle em 120 na última 8. Autorizado, primeiro ponto, Curitiba, nível 340, decolada 510, curva direita, Arbor Elefa, Pedro 21, 47208, motor saída 3259. 3259, que você já mesmo correto, reporta pronto para o que estiver questionamento. Sou via Fox Trot, chame solo 1219. Via Fox, 219. Solo Salvador, bom dia, Xanar 63, 1-1, Tony Brown. Oxa, 63, 1-1, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, reportará antes da Juliette. Solo 3304 para o táxi, 138 agora, 3 horas e 40, até me confirma. Confirmado, Tony Brown, confirma somente pra eu ver, por gentileza. 132. Esse é via parte no Índia, ponto separador, e 1 no noite, pessoal, 95 altimetro, 109, bom voo. 2896, lá no ponto separador, gente, obrigado, bom final de semana. Uma Mike Tango, autorizado desvio, reporte por término de desvio. Tuner 63-12, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, alterna 12545, muito obrigado. Controle, Bono 184. Bono 184, aciona identificação, voe Mari para interceptar a chegada, descendo para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1019. Opa, Mari. Ativo, voe Mari. Salvador, bom dia, 3304, eu posso esperar o 10, pronto. Trolligou 2196, após Dael, qual seria a pro? 19. Ali decola 109, fica no 03304. Como o plano da Euleda DCT. Ok, obrigado. O 2196, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. 2513395. Da Juliette, Oceaner 63 do Nuno. Oceaner 3 do Nuno, via Juliette até o guia 02, bom dia. Pro 02, bom dia. Patrão? Aja. Palmeu Alfa Juliette Romeu, contato radar a 6 dúzia de milhas de Salvador. Tendo nível de voo 085, voando VOR, reporte pronto para descida. Alto, já correu, já correu, já correu. SV, o voo 184. Confirme o voo 184. Via, modesto via, Sérgio. Ativo, descendo via para o nível de voo 050. 050, via. Decolados 18, controle Salvador 1208, boa viagem. 08, obrigado, boa final de semana. Salvador, bom dia, 3304, decolou árvore. 3304, contato radar na decolagem, sua via sai da árvore para o nível de voo 340. Salvador 340, via, quando possível, para o aeroporto, ou elefante. 3304, após 2000 pés, autorizado elétrico. 2000 elétrico, obrigado. Controle Salvador, 22, 2450, com pilas. 4450, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 019. Ok, adiante. área 060109, Leonardo, Capitão. Lima Mike Tango, mantenha 050, confirme sua intenção pouso na pista 017. Gente, o papapá Lima Mike Tango, desça para 4 mil pés, ajuste 019. A Mike Tango, reporte para modificação de regras. Fazeria voar direto a posição dona. Tomou 184, mantém a pista de chegada. Lima Mike Tango. Sou Lima Mike Tango. Confirme por quantas milhas iria fazer mais de dia. Romeu Alfa, Juliette Romeu, desça para 3.500 pés, o ajuste é no 019. 3.500, Alfa, Juliette Romeu. Pastor 32, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13395. Pastor 32, controle. Escuta, prossiga. Pastor 32, chame Recife, na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395. 1184, pode prosseguir, descida. 1184, desça para 2000 pés, o ajuste 1019, autorizado ele a ser feito, ajuste 10, reposto plano estabilizado. Desça para 2000, vai a porta estabilizada. Bom dia, o Azul 2590. O 2590 aciona identificação via chegada Mares, desça para o voo 070, o ajuste 1019. Identificou, mas via chegada Mares, desce para o 0970, pode ser no ideal, cara. Ativo a resposta então, quando no ideal descido do 2590. Botar no ideal, 2590. O Lima Mike Tango, confirme a proa para o desvio. Confirme se tem condições de efetuar um desvio com curva direita. E minha proa ideal para o desvio, Lima Mike Tango. Gente, o Lima Mike Tango. Autorizado o desvio, reposto por término de desvio. Como é que estão? Mantém a 4 mil pés. Então, 3304, chame sempre Recife, na é 0, alternando 288. Pode confirmar a primária, por favor? Confirma só o 288. Sequência primária, 1260. 260288, bom final de semana. Confirmando o nome alternativo. Para o localizador, curve à direita com a proa 050. Desça para 4 mil pés. Ok, vai curvar à direita 050 para 4 mil pés para executar 4750. Desça para o nível de voo 050. 050, 2590. Como é que está? Está autorizado 3 mil pés, o ajuste na 09. Estabilizou no 1184. No 1184, completo final do procedimento, ele é o chame torre em 1118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, bom dia. 1184, sinal embaixo de trabalho. 4, reporte de marcador externo já checado. 7. Quatro, 5-0, complete com curva direita na proa 060. Deixa para 2.000 pés. Curva direita 060 para 2.000 pés, 1019 e azul 4450. Lima Mike Tango, confirme esse transporte de enfermo. Zero pouso autorizado, vem a turno 30 graus, 109, ajuste no 019. Livre pouso, 1184. Livre pouso 7. Via direita na proa 180, informe que irá estabilizar na proa 180. Lima Mike Tango. 180, Lima Mike Tango. Bom dia, inicialmente mantenha o ponto de escala. Até. Mantenha 3.000 pés, o Lima mais tanto. Sua. Sua 4450 está autorizado? Zero autorizado, LS, reposto quando estabilizado, já tem para 2.000 pés. Autorizado, reportarei 4450, 2.000 pés. Controle Salvador, pastor, 03. Papá, Lima, Mike Tango, para interceptar, curva esquerda na proa 130. Esquerda na proa 0, Lima, Mike Tango. Controle Salvador, pastor, 03. Pastor, 03, aciona a identificação. Pastor, 03, identificou. Andrade 66, 3 e formação, Kilo em curso, autorizado Guarulhos, nível 3, 0, 0, decolando a 1-0, com primeira curva à direita na saída da El, Leda Mogiva. Tanto pelo 1-0 é a primeira via, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-5-6-2, controle 1-2-0, decimal 8. 1-0-0, ajuste em Salvador, 1-0, 1-9. Azul 4450, estabilizado no final. Azul 4450, completo o final do procedimento LSX2, chame torre 118, decimal 95. 1895 agora, 4450, até a volta. O 1621, aciona identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça via para o nível de voo 060, o ajuste 1019. Para o final do dia, para o 1-6-2. Salvador, Jorge Almancinha, do voo 1-6-2. Controle Lima Tango, aguardo para transferência. 5-9, vento 1-9-0 graus, 1-2-9, ajuste 1-0, 1-9, declaro autorizado. Via para o 7-3, para o 0-7-0-19. 4-9-9-4. Baixou e travou 4-4-5-0. 450, continua a aproximação, a rádio está livre. Continuando aí, aguardando 4450. Romeu Alfa, Juliette Romeu, deixa para 1.500 pés. Foi na produção Ceasa, reporte visual com mesmo. Positivo, 1.500, vai descer para a Ceasa, Rota Fória, o Alfa Juliette Romeu. 2590, desça para 4.000 pés, hoje chama 09. 4.000, comida 9.2590. A Papa Lima, Mike Tango, completa o final do procedimento ELS X-Ray, chame torre em 1.8.95. 1.8.95. 435, chame o controle 2.0.8, por gás. Controle 3859, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 340. Poderia voar a borda presente, 3.2.5.9. Na base decola da 1.7, confirma. 3.5.9, solicita a borda. 3.8.5.9, autorizada para o diabo. Sete, obrigado, Fábio. Direto base para 1.7. Sete. Modificado aos 37, circuito direito no 7, chama o sinal, baixar travado, pista 1.7, Lima, Mike Tango. Então, Mike Tango, 7. Quatro, solo 37, direita via Foxtrot, chame solo, Salvador 1.219. Ok, direito via Foxtrot 219, Oliver, 4.4.5.0, via Olá, Salvador, muito bom dia, do 4450, Livrão, Apache. Azul 4450, ZXTV Alfa, reporte antes da direita. ZXTV Alfa, reporte antes da direita, 4450. Olá, Salvador, 3663, está no grid 9, deve estar na mesa. Oi, Xalé 6311, aguarda um minuto para a cópia, informação Killing Cook. Autorizado, reporte táxi. Papá Lima, Mike Tango. O trem está baixado, travado de fábrica, vento 130 graus com 1.09, piso 1.7, todo autorizado. Gente, autorizado o pouso, Lima, Mike Tango. Da Momo após direto. Transponder 5556, controle 1.20.8. Led X-Ray, correto estejamento, correto, confirma o POB. 03. Para acionamento, o táxi chama do em 1.98, pessoal 95, altímetro 0.99, bom voo. Sim. 450, via Juliette até o gate 03, autorizado, bom dia. Ok, via Juliette, gate 03, perfeito, Lima, Mike Tango. 7, não mais da frente. 2590, completa o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre em 118 decimal 9. 295, obrigado. Bom, no 648, confirme sua velocidade indicada. Tá vindo, chamou a velocidade, meu? Negativo, o Gol no 648, confirme sua velocidade indicada. 250, descendo. Tá travado, pista no zero. Reportar a estéreo, baixar, travado 2590. Gol 1621, reduz a velocidade para 2309. 230, ok. Controle, poderia coordenar com o centro Recife, botando 3859, apurou de Mópito. Quase coordenação, o TAM 3895. Corrigindo, o TAM 3859. Fata. Bom, no 648, desça para 4000 pés, o ajuste 1019. 4119. A 21, desça para o nível de voo 050. Desce para 50, 621. Passou externo, pré-recolhido ainda 2590. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 2590. Guardando pista livre, agora sim baixou, travou. Gente, tem uma viatura fazendo inspeção, já para liberar no próximo a Foxtrot. Em mais 5 segundos ela libera a pista. 2590. Alfa Tchete Romeu, na escuta da torre. Azul, pouso autorizado, pista no zero, o vento 120 graus, 109. Tem pista livre, azul 2590. Alfa Juliette, o Romeo 2, controle. 838, circulado. Qual frequência livre estacionada na mata? Muito bom dia, de Papá Romeo, Alfa Juliette, Romeo. É, faz um índio, ela espera chamar torre de 1918, 0099, bom voo. É, visitar, quanto espera dar um zero, chamar torre de 1909, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, é 3 e 1, aguarda um minuto, copo e prepara a saída da Eulê da Irume. Corrijo, da Eulê da Mótica. Agora sim, já copia? Pode ir. Gente, autorizado, Guarulhos 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eulê da Mótica. Topezu 1-0, primeira aerovia, pode salvar até em conforto. Transponder 5570, controle em 1-2-0, decimal 8. 360 para Guarulhos, escola da 1-0, primeira curva de linha, saída da Eulê da Mótica. Upper Zulu 1-0, para Taubaté, 570 no transponder, controle 208. Puxa na 63 no 1, cortejamento correto, é foto pronto para o puxo aqui na 1. Baixou e travou do 7, o Alfa Juliette ao meu. Todo autorizado, 1-2-0 graus, 1-0 nosso. Romeu. Romeu. A Azul 2590, sala 44, direita, via Eco 1219. Direita, Eco 219, obrigado, 2590. Salvador, bom dia, Azul 2590, viva na Eco. Azul 2590, daqui teve Alfa Kilo Parte 3, 2 Romeu, a posição, bom dia. Alfa Kilo Parte 3, 2 Romeu, obrigado, 2590. Controle, então 3896, bom dia. 3896, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste é no 099. 5019, 3896, 30 quilos. Chance clima XC, aguarde, Oscar Direct XC, aguarde um minuto para o táxi. Salvador, tá 3663, uma espera pronta. 3663 alinhar e manter, Pistão Zero. Já é manter, Pistão Zero, tá 3663. Alô, Sol, aos 46, 180, parte 4, chama Pistão Livre, Oscar, Alfa, Juliette, Romeo. Oscar, Direct X aí, atualizado o táxi até a táxi aí, Romeu. Na 3663, alinhar e decolar. Autorizado, vento 120 graus, 109, ajuste de altímetro no 019. Vento alinhar e decolar, ajuste no 019, está 3663, no 019. Pode descer via agora o 621? 621 após pelo autorizado 2000 pés e o ILS X-ray da pista 90. Gente, vai bloquear pelo 2000 ILS autorizado, 621. Paulo Salvador, boa! Bom dia, voo 2065, paciente da informação pelo. Ainda é muito cedo para autorização, mas assim que possível, Guarulhos 360, se possível, a saída, por gentileza. 2065, informação Lima, já tem sua autorização aqui, copia? Opa, copia. Autorizado, Guarulhos nível 360, da escola da 10, com primeira curva à direita na saída da Euleda Mótima. Lopes do Lu, 10 é a primeira novinha, após conforme a rota prevista no plano de voo. Lopes do Lu, 10 é a primeira novinha, após conforme corrigindo, transformador 50, não passa contra nenhum no 20 decimal 8. Lançar proposto, vento 110 graus, 109, ajuste altímetro 09. Quase, beleza? Alô? Conforme a primeira aerovia, Peso 10. 50-14 no transponder e o controle 1208. O 2065. O 2065, protegimento correto, reporta pronto para o que tiver questionamento. Câmara, obrigado. Muito bom, autorizado, Peso 10, vento 110 graus, 109. Afirma, ele pousa. Reduzir a velocidade para 1709. Reduzindo, 621. Boa. Oscar Juliette, X-ray, táxi à direita via pista. Até a cabeceira 35, é ponte aliada e pronto para a decolagem. Azul, muito boa. Bom dia, Zan 3663, cruzando 2000 pés. 3663, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 300. Da EL para 300, 3663. Estabilizando ILS e reduzindo o voo 1621. Voo 1621, no complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 118.195. 1895, obrigado. Bom dia. 1621. 25, mais estabilizado. Número 2 para o pouso. Sim, está uma milha e meia. 621. Gente, 621, hoje em aproximação, 37 companhia cruzou a cabeceira no momento, aguarde pro salivo. Tá escutando. No solo aos 5-1, direito, 1-2-1, decimal, 9. 2-1-9, até já, 1-6-4. 1-6-2-1, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-3-0, graus 1-0, nosso. Sim, tem livre pouso, voo 1-6-2-1. Bom dia, tá aqui, teve a Alfa Juliette, se alguém fizer 1. Alfa Juliette, tá boa de posição, 1-6-4. Papa Romeu, Romeu Tango Delta, controle. Romeu, Romeu Tango Delta, serviço de radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 100, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Solo é o 1 mesmo, pro gol 648? Sim, 01. Ah, sim, eu achei que estava ocupado, obrigado. É escondido. É com 21, 9 o solo. É com 21. Solo gol 1621. Gol 1621, já que teve a Alfa Juliette, se alguém fizer o 9, bom dia. Alfa Juliette 09, 621. Na 3663, chame o Centro Recife na frequência 1251, alterna 1395. 251-3395, uma boa, bom dia.